tempo Deus criou a terra. O tempo passa e o homem desanda, construindo miséria. Eles são que comandam tudo, bando de comédias. Animais majestades, controlados por rédeas. Carregando nas costas uma tal ambição. Muita ganância, muito poder e muita traição. A casa nova é pouca, outra geração. É confirmado aqui o domínio do cão. Ele possui suas artes, sempre foi escritor. Variedades escritas, atestado de óbito. Que se consagra com sangue e terror. É, obras maléficas escritas pelo opressor. Discípulos da escuridão se tornam pessimistas. Se esqueceram que Deus também tem obras escritas com muita sabedoria. O livro da vida, transmitindo para o mundo que tudo tem somatório. E que os momentos difíceis fazem parte da trajetória. E quem supera a eles encontra a vitória. Mas a fraqueza do espírito se entrega aos embalos. Descarregando o tambor, sem olhar consequências. Plantando o ódio, colhendo a sentença. Mas nada que se compara a Deus. É plena perfeição. Assistir meu povo na terra. Todo sem contradição. Quem vai sobrar, um matando o outro. Por pouco, por nada. Mas nada que se compara a Deus. É plena perfeição. Assistir meu povo na terra. Todo sem contradição. Quanto mais vezes for preciso levantar, eu me levantarei, filho de Jeová. O teste é forte, mano. Desempregado na correria, consegui um cano. Quer meter uma fita, principal argumento, sustentar um vício. Comprar mantimento diariamente, pensando que Deus tá te esquecendo. Se esqueceu do passado e dos bons momentos. Tinha uma mina, um trampo, um bom procedimento. 5:30 da manhã, dentro de um baú lotado, via os manos no bar, todos no embalo. Ficava pensando assim, um tanto revoltado. Se eles vivem na boa, pra que que eu trabalho? Incentivos obscuros que vem do diabo. A fraqueza do espírito se entregou aos embalo. Trocou o seu trampo, trocou sua mina, por pedras de crack, por carreiras de cocaína. Aderiu à filosofia suicida, blasfemando, dizendo que Deus armou sua caída. Teve um tanto de saúde pra seguir seu caminho. Os maus pensamentos pra loucura da mente, dependente do veneno. Hoje não sabe o porquê de tanto sofrimento. Você temeu, você está colhendo. A criança que já nasce no berço da miséria está colhendo o que o sistema plantou há muito tempo. Agradeça pela vida e tenha um bom segmento. Evite pros seus filhos muito mais sofrimento. Mas nada que se compara a Deus. É plena perfeição. Assistir meu povo na terra. Todo sem contradição. Quem vai sobrar, um matando o outro. Por pouco, por nada. Mas nada que se compara a Deus. É plena perfeição. Assistir meu povo na terra. Todo sem contradição. Quanto mais vezes for preciso levantar, eu me levantarei, filho de Jeová. O pensamento positivo é Deus quem sempre te apoia. A nossa consciência é uma grande porta que se abre e mostra os itens para progredir. Na sombra da morte nunca estará sozinho. Iluminado será o seu caminho. Aqui não é nenhum padre, sou aprendiz de pastor. O som do Espírito Santo presente do meu Senhor. Os momentos difíceis do servente professor nos ensina a humildade, a paciência e o amor. Me considere um louco ou outro sonhador que sonha com um mundo sem guerras e absurdos, esperando que a paz esteja em total consumo. Mas as ciladas são armadas pro oposto disso tudo. Confia em Deus, acredite em si próprio, desacredite do mundo. O que herdei dos embalos foi simplesmente fracasso. Química, bebida e muita munição. A minha alma em decadência, o opressor em ação. Hoje considerado tipo um bom vilão, que deixou de lado o crime, considera os irmãos. O opressor escreve o ódio, Deus escreve a humildade e o amor. Estou me despedindo desse livro macabro. Com certeza eu sou um número fora da lista, na obra do anticristo, menos um protagonista. Mas nada que se compara a Deus. É plena perfeição. Assistir meu povo na terra. Todo sem contradição. Quem vai sobrar, um matando o outro. ensinamento da rua.